Não pensa muito nos meus erros, nem tenta entender. Deixa a lembrança das feridas se desvanecer. O ocorrido dolorido e eu que fiz doer. Mas corações feridos podem sim se reerguer, se reencontrar e não mais se dissolver. Não mais errar, se entregar, se envolver e se elevar ao me atracar, me perder. Eu quero a taça, eu quero vir me embriagar com você. Eu só queria uma máquina do tempo pra poder brincar, de pulverizar os meus lamentos, mudando o rumo daquilo que fiz, o passo à diretriz, priorizar o que te faz feliz, aquela troca de desejo que acelera a pulsação, que faz tremer as pernas, não de medo, de tesão. Me desculpe se às vezes fui o dono da razão e isso prejudicou a nossa relação. Vamos esquecer aquilo que foi feito e ficou com defeito. Não preciso prometer, mas vai ser de outro jeito. Por você apreço, de valor sem preço. E agora eu imagino uma cama e um berço. Olha só que moral, mas que família, contigo chorando, rindo, eu vou até o final. Sonho surreal, lírica passional, tipo aqueles cometas de mil e mil anos. Uau! Eu posso esquecer para ser mais feliz, mas não vou mudar nada de tudo que eu fiz. Ó, o maloqueiro que cê tanto ama, oh nega, ela mexe muito a minha vida. My nigga, ela sabe o peso da corrida e não nega que o ciúme vem cada partida. É mó merda, mas o pensamento tá em ti até o fim. Sei que é difícil acreditar em mim. Se esforce, já não bastasse as deixa no Face, agora no Instagram. Relaxa, coração, essas mina é tudo fã. Sei que já te ofereceram o que o dinheiro pode comprar, mas eu vou te levar onde o dinheiro não pode levar. De moda, de viola, samba foda, de cartão, um blues. Você é música e isso me seduz sem vergonha. Somos um casal sem vergonha. Nossas brigas e disputa acaba sempre na cama. Segura a fera, tem que ser devagarinho pra ninguém ouvir. Se a neném acordar, fingir de morto sem rir, ei. Quero te ter pela noite, te contemplar pela manhã. Sei lá, um croissant, suco de abacaxi, cortelã. A gente colhe na vida os erros que já cometeu. Mas nega, bate no peito que esse homem é só teu, teu. Eu posso esquecer para ser mais feliz, mas não vou mudar nada de tudo que eu fiz. Você não sabe, mas te coloquei dentro da eternidade. Encontrei nos seus olhos o jardim da felicidade. Meu bem querer, encanto de todos os anseios. Razão da minha insônia, delírios e devaneios. Assim quero viver, com você quero ficar. Constituir minha família sem medo de me arriscar. E me jogar sem pudor, sentir raras emoções. Amanhecer ao seu lado lendo Luiz de Camões. A mais linda poesia jamais inspirada. Eu vou te fotografando através das palavras. Cada verso um sentimento e cada sentimento o universo, sede de amor, por tu é como água no deserto. E deixe que os outros falem. Já não me lembro mais daquele inverno solitário. É primavera viva cuja flor e cheiro exalam. Adjetivos pra essa sensação não há em nenhum dicionário. Gritei pro mundo me ouvir. Mulher em forma de estrela que faz meu céu colorir. E traz pertinho de mim um pedacinho da perfeição. Vem, haja o que houver, nunca solte da minha mão. Love.